caiu. Dodô, TBS, não vou te escutar, não adianta. Sei que não é santa e quem me contou nunca mentiu. Tô falando sério, sai andando. Olha, eu não tô brincando. Traição aonde já se viu. Você deve estar acostumada a sempre dar mancada com os outros caras que saiu. Você com a tua esperteza só me deu a certeza que comigo você já caiu. Já caiu. Assim não quis acreditar. Sempre que estava do meu lado, celular desligado, pra rapaziada não ligar. Ai, eu sempre bancando o otário, chegando antes do horário, pra você comigo não brigar. Acredito, mas véio, você mexeu com meu orgulho. Vou te falar um bagulho. Onde eu te encontrar, vou te pegar. Sai daí. Com certeza vou pegar. Vou pegar. Só pra você se ligar. Vou pegar. Com certeza vou pegar. Só pra você se ligar, vou pegar, ah, tamo junto, vou pegar. Com certeza vou pegar, vou pegar. Só pra você se ligar, eu vou pegar. Vou pegar. Com certeza eu vou pegar. Bebê, se você mentiu, não deu valor. Pisou na bola, afilandou. Agora corre atrás de mim, implorando por favor. Fala sério, você nem merece minha atenção. Tentou me passar pra trás, agora vai lamber o chão. Nem um tostão do meu dinheiro você vai ter. Sua casa caiu. Já caiu. Com certeza já caiu. Já caiu. Quem me conta não mentiu. Com certeza já caiu. Quem me conta não mentiu. Com certeza já caiu. Quem me conta não mentiu. Com certeza já caiu. Quem me conta não mentiu. Pra andar, já caiu. Já caiu. Sua casa caiu. Agora um quatro vezes, final.